sobrevive o homem. Mas de amada assim. Ai, que delícia! Essa raba, flexionando essa raba, ou vai quicando essa raba, representando essa raba, tem vida própria essa raba, vai mostrar que ela é braba. A raba gosta de taca, receba, receba, e taca, taca na raba, e taca, taca na raba, receba, taca na raba, que quer, que quer, e taca, taca na raba, receba, taca na raba, e taca, taca na raba, receba, receba. As palmadas do plaquê de 200. Sucesso! Ou vai jogando essa raba, flexionando essa raba, ou vai quicando essa raba, representando essa raba, tem vida própria essa raba, vai mostrar que ela é braba. A raba gosta de taca, receba, receba, e taca, taca na raba, e taca, taca na raba, receba, taca na raba. André Cebes, o moral de Bicoara.